a todos vocês que se juntam a nós nesse momento. Sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui é o programa Visão Espírita, edição de segunda-feira. Hoje é 19 de dezembro de 2022, uma noite agradável aqui na cidade de Piracicaba. Estamos iniciando então mais uma edição desse programa com o apoio aqui da USE Piracicaba, da USE Santa Bárbara do Oeste e de tantas outras entidades que apoiam esse programa. Hoje é um dia muito especial, lógico, estamos aproximando do Natal e na edição de hoje nós vamos aqui conversar um pouco sobre Jesus, sobre o aniversariante ilustre do mês, que logicamente envolve todas as comemorações do Natal, sobre todas essas questões que, sem dúvida, impactam nas vibrações aí de bilhões de seres humanos que mudam sua frequência por conta da aproximação da comemoração desse evento tão importante, né? E nós vamos aqui, nesses próximos minutos, conversar um pouquinho, em especial, sobre o significado do Natal, sobre o significado de Jesus, da vinda dele para nós, entre nós, à luz da doutrina espírita. E para que nós possamos aí desfrutar, né, de uma reflexão, uma conversa bem agradável, é um prazer poder chamar aqui para a nossa conversa a nossa amiga Maria Antônia Paduan, que já é conhecida de todos. Seja bem-vinda, Maria Antônia, boa noite. É um prazer tê-la aqui entre nós para a nossa conversa de hoje. Seu microfone, Maria Antônia. Boa noite, Francisco. Boa noite aos nossos amigos internautas que costumeiramente estão conosco às segundas-feiras. A presença desses amigos conosco é muito importante para que possamos receber essas vibrações de carinho, de amor e possamos cumprir de maneira satisfatória a nossa tarefa de hoje, principalmente hoje pelo tema tão enriquecedor e tão importante e que nos aumenta a responsabilidade, né? Muito obrigada por esse convite e por poder estar com você nesse trabalho. Faz tempo que nós nos encontramos por aqui, né? É verdade, é verdade. É sempre muito bom, né, ter esse encontro com todos os amigos que auxiliam aqui. Sim. E já fazia um tempo mesmo que nós não nos encontrávamos no, numa edição de programa, né, Maria Antônia? E é ótimo, é Isso. muito bom ouvir você. O seu conhecimento é muito grande acerca da doutrina, a gente sabe Sim. o quanto você estuda. Né? E é muito importante mesmo todos nós continuarmos aprendendo, né, um pouco sobre a doutrina, para que a gente possa incorporar isso nas nossas vidas, né? E possa, de alguma maneira, né, executar o plano de que essa doutrina é consoladora, é encorajadora, né? De uma forma prática, de uma forma mais aplicada, né? Pois bem, para que a gente possa dar início, vamos mais uma vez, né, como sempre, né, tentar colocar aqui a oração súplica de Terezinha Oliveira, para que a gente possa alinhar nossas vibrações, né? De alguma maneira harmonizar nossos sentimentos, nossos pensamentos em direção ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai, para que nós possamos também usufruir da melhor maneira possível o que nós vamos refletir essa noite. Vamos lá, vamos tentar escutar então Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Bem, meus amigos, estamos de volta depois dessa reflexão sublime, né, de Teresinha, que consegue aí alinhar nossos sentimentos com o mais alto para que possamos aproveitar, então, os trabalhos dessa noite. Eu queria aproveitar e dar as boas-vindas mais uma vez a todos os amigos que estão conosco nesse momento ao vivo e a todos os outros que estarão se juntando a nós nas reproduções dessa transmissão que poderá ser feita a qualquer momento. Nós estamos aqui saudando o amigo Vladimir Bortolin, Sérgio Lauchinowski, o José Eduardo Leite, lá em Taubaté, Karina, Ana Maria Bonfim Matos, Isabel Bulo, Samira Chomuni, Francisco Moretti, que está sempre conosco, né? Lúcia, minha prima, lá no Vale do Paraíba, enfim, todos vocês sejam muito bem-vindos e que nós possamos, né, refletir sobre esse tema tão interessante, tão bonito. Maria Antônia, para que a gente possa dar um início, né, nessa nossa conversa, né, principalmente para aqueles que ainda não conhecem a fundo a doutrina espírita, é importante a gente lembrar, né, que a doutrina espírita é muito consoladora e bastante fortalecedora, eu diria, por estar apoiada em três bases, né? Numa base científica, uma base filosófica e uma base moral. Né? Nesse sentido, né? Como Jesus se insere, né? É inserido nessa doutrina, né? Em que aspecto nós podemos entender a importância de Jesus nessas questões ligadas à doutrina espírita, Maria Antônia? Olha, é muito interessante você lembrar desse tripé, né, que constitui a doutrina espírita, e pensarmos em Jesus, né? Todas as condutas, toda a conduta que Jesus teve na Terra evidencia uma conduta de extrema reflexão, né? Todas as exposições que Jesus fez na Terra nos traz a obrigação, nos traz assim, a necessidade, melhor dizendo, de nós refletirmos em cada frase de tudo que ele disse. Jesus não escreveu nada, Jesus só falou, ele expressou seu pensamento, ele expressou aquilo para qual ele veio, que era implantar o reino de Deus na terra, o amor a Deus, mas a um Deus único, né? E é interessante porque dentro da doutrina espírita, o aspecto filosófico é muito importante. Então, nós vamos percebendo que esse aspecto filosófico nos auxilia a compreender e cada vez mais nós vamos ampliando nosso olhar para os significados das palavras de Jesus. Porque, embora ele tenha dito lá há mais de 2000 anos, as suas expressões, a sua comunicação, que Jesus foi o comunicador mais perfeito que nós já encontramos na Terra, sem ter técnica de comunicação nenhuma naquela época, né? E ele deu conta do recado ao ponto de arrastar multidões acompanhando-o na sua tarefa. Sob o aspecto religioso, quando ele nos ensina o amor a Deus, ele traz para nós essa possibilidade de conexão com Deus e com a espiritualidade, e trazendo informações novas para nós, que só depois com Kardec nós vamos entender, por exemplo, sobre a reencarnação, mas quando ele fala que era necessário nascer de novo, ele já estava apontando muitos aspectos que aquele povo ainda não entendia, né? Confundindo ressurreição com reencarnação. E então o aspecto religioso foi um aspecto extremamente importante, porque trouxe para aquele povo e traz para nós até hoje a esperança, a fé, a confiança numa força superior, numa inteligência criadora que rege tudo e que nos possibilita a aceitação das nossas experiências, né? E nos adaptarmos nessa vivência nossa terrena. E sob o aspecto de vista científico, né? Ciência, filosofia e religião, ainda hoje eu estava lendo um material que eu trouxe recentemente do Encontro da Fraternidade, e o autor fala de que Jesus foi o maior cientista, que ele dominava tanto conhecimento do processo energético funcionante no cosmos, que ele sabia trabalhar com a matéria energética ao ponto de ele misturar saliva com a terra para poder curar o olho de cego, né? E outras coisas, como a gente ouve falar dos chamados milagres, entre aspas, que na verdade nós sabemos que não são milagres, mas que eram fenômenos naturais que, com o seu conhecimento científico, e que Jesus foi o maior cientista que nós já tivemos na Terra, né? Ele dominava todo esse conhecimento, e aí, então, ele poderia operar os fenômenos que ele operou, inclusive a sua própria presença na sua transfiguração, no Monte Tabor, a sua própria presença após o seu sepultamento, lá que daí foi chamado de ressurreição, que nós sabemos que não é assim, que nada funciona de uma maneira mágica e milagrosa, e que esses três aspectos da doutrina nos dá uma dimensão muito mais ampla do significado da presença de Jesus entre nós. É isso mesmo, muito bem. Eu quando comecei a estudar a doutrina, né, e vi esse tripé, né, eu achei muito interessante porque, sem dúvida, é uma espécie de um alicerce, né, muito forte, né, e Kardec deixou muito claro que seria a construção de um alicerce, e esses três pilares, sem os três pilares fundamentais dessa doutrina, e eu queria... em cima, inclusive, do que você falou, né? Continuar conversando um pouquinho sobre essa base filosófica, né? Porque a doutrina nos traz essas questões interessantes, né? De que a gente tem a mesma origem, a gente é criado igual e a gente tem o mesmo destino, né? Que é uma evolução, né? Uma evolução, vamos dizer, relativamente máxima, relativamente em relação a uma perfeição relativa. Né? E o interessante é isso, né? Que a gente já é tratado igual pelo Pai de imediato, né? Desde quando somos criados, né? Até as nossas heranças, né? Temos os mesmos direitos como filhos dele, né? O caminho a gente escolhe. O caminho a gente escolhe, como que a gente quer seguir, né? Então ele nos dá essa outorga, né? Essa licença, essa liberdade para a gente escolher. Mas acima de tudo, né? O cristão espírita, ele tem uma consciência de que ele precisa se melhorar, né? Ele precisa se melhorar o tempo todo nesse processo, né? E ele escolhe, né? A forma, a velocidade e tudo mais. E a doutrina espírita vai além, porque Kardec perguntou: bom, se você tem que melhorar, se eu tenho que melhorar, qual o referencial? Qual o modelo, né? E dentro, vamos dizer assim, da atual percepção humana, né, dentro daquilo que a gente pode entender como sendo perfeito, como sendo completo amor, o nosso Pai nos dá a oportunidade e nos dá o modelo, né, que é o Mestre, que é Jesus. Então, Jesus vem forte mesmo em todos esses pilares, como você falou, mas sem dúvida, né, dentro daquele pilar da base moral, né, o mestre está muito presente nisso, né, como sendo aquela referência, né, uma referência a qual a gente tem condição de compreender, né, Maria Antônia? Porque a gente acha que compreende o amor máximo, né? Mas sem dúvida o amor deve ser muito mais do que aquilo que a gente possa imaginar, né? Dentro de um processo de criação do universo, dentro da superioridade do nosso pai, né? Mas ele coloca assim, olha, para o nível de entendimento de vocês, manda um modelo, né? E aí na questão 625, né? Ele diz assim, Kardec pergunta, né? Se tem um modelo, qual é o modelo, né? Qual o tipo mais perfeito, né? Que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia, de modelo, né? E a resposta vem de Jesus, né? Como sendo esse modelo. Você gostaria de comentar um pouquinho? Nossa, imagina que bárbaro, que coisa mais linda que é, né? A gente ter a oportunidade de ser criados simples, né? Ignorante não da forma que entendemos hoje, mas desprovido mesmo de muito, de todo conhecimento. E naquela simplicidade inicial nós evoluímos. Ele nos dá todas as leis naturais, nos coloca as condições para a evolução, mas ele dá também o direito de escolha. E aí, o planejamento é tão perfeito da criação divina para a evolução de tudo, né, no cosmos, que aí ele nos oferece um modelo, que é o modelo que nós temos, Jesus. E esse modelo que não escreveu nada, que apenas exemplificou, e o que nós temos, tudo que a gente tem a respeito dele, é o que foi escrito por aqueles que conviveram com ele e por aqueles que não conviveram, porque, embora Paulo de Tarso tenha tido contato com Jesus, ele não conviveu como um discípulo de Jesus, muito pelo contrário. Lucas nem conheceu Jesus, né? E todas as informações que nós temos a respeito de Jesus vem em Mateus e vem em Lucas. Daí, imagine que Bárbara, ele nos deixa, né, um modelo, e esse modelo é pela conduta que Jesus teve e pelas suas parábolas. E aí, pela exemplificação, nós vemos a maneira como ele tratava as pessoas e a quem ele priorizava. Ele priorizou sempre aqueles que eram os mais rejeitados, repudiados na sociedade. Embora ele não desvalorizasse outros também. Porque, por exemplo, por que é que ele chamou Mateus, que era um cobrador de impostos e que era rejeitado pela sociedade, mas que tinha poder aquisitivo, até pelo papel dele ali, né, de cobrador de impostos, e que era detestado de qualquer forma. No entanto, ele escolheu para ser seu discípulo, né? Então, a gente vê que Jesus, ele atua de uma maneira tão serena, tão segura, porque ele tem um conhecimento superior que nós não temos, né? E que, se nós quisermos realmente chegar nesse processo evolutivo e galgar essa caminhada mais rápido, nós precisamos tê-lo como modelo mesmo e guia para a nossa conduta moral diante da vida. É isso mesmo. E É gostaria isso. de pontuar muito isso. Sim. Jesus nos ensina qual deve ser a nossa conduta moral e espiritual. Que a conduta terrena, ela muda muito, de acordo com a cultura, com as regras da sociedade terrena. Mas as regras estabelecidas para a evolução do homem, elas não, elas são imutáveis, né, que são as leis naturais. E Jesus, com a sua imensa sabedoria, detentor do conhecimento que tinha, que conheceu desde o primeiro momento da ainda a Terra estava aí evoluindo, né, em Ainda em vapores, formação, né? Dentro de um planejamento, né? informação De inicial, né? criação, né? Do planeta, isso. Isso. Imagine o conhecimento que ele tinha e teve, e acompanha até hoje todo esse processo. Então, ela realmente é o nosso maior modelo. E só a doutrina espírita vem esclarecer por que ele é esse modelo, né? Porque foge um pouco do mito Jesus e daquela visão mística também, né? Mágica, oculta, de mistérios, que a gente traz na nossa herança aí de educação e cultura, e com a doutrina, que é uma compreensão mais raciocinada das coisas, a gente começa a enxergar Jesus mais próximo de nós, como nosso irmão mais velho, nosso irmão mais conhecedor de tudo, e o que a gente faz diante de um irmão que é sábio? A gente vai segui-lo, né? É esse que é o nosso modelo. Isso que você está falando é muito importante, né? Antes da gente adentrar do tema Natal, né, que seria as comemorações ou o rememoramento de todo o processo da vinda do Cristo até nós, é muito importante, né, a gente pontuar essas questões acerca da importância da vinda dele em pessoa, né? Sendo ele o governador espiritual da humanidade terrena, né? Isso é uma prova muito forte, né? Do seu amor infinito por nós, né? Em outras palavras, ele poderia ter delegado, né, muitas tarefas de entregar essa mensagem de amor por tantos outros espíritos, né, que estão a ele subordinados ou sob a sua coordenação. Mas não, ele veio em pessoa, né? Entregar essa mensagem. E ele vem, e ele não vem no discurso, né? Como você diz. Ele vem na palavra, sim, mas ele vem na ação. Ele diz como faz e mostra como faz, né? Então, realmente, é uma prova de uma autoridade moral, mas de um imenso amor. Eu acho que é incomensurável, né, o amor que ele tem por toda essa humanidade. Tanto é que no Evangelho de Mateus, ele diz assim, né, das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. Ele deixa claro, né, que a tarefa dele é contínua e só estará concluída, né, quando todos os espíritos humanos estiverem conscientes da lei divina, das leis divinas, e ao mesmo tempo vivendo essa lei, né? Então, eu acho que é isso que é importante a gente lembrar, né? Desse amor que eu acho que realmente nenhum de nós ainda é capaz de viver e de exemplificar. Por isso que ele é um modelo máximo, né, Maria Antônia? E ele nos convida, né? Ele fala assim: sede perfeitos, sede perfeitos. Ou seja, ao mesmo tempo é quase que uma ordenança, né? Mas ao mesmo tempo também um convite, mas ao mesmo tempo também a revelação de um fato de que todos nós podemos crescer, podemos melhorar, né? Podemos estar mais alinhados com a lei do Pai e ao mesmo tempo sofrer menos. Porque quando a gente está dentro da lei, a gente sofre menos impacto, né? A gente vive de uma maneira mais confortável. Eu acho que é essa a mensagem que um programa como esse tem que procurar passar, né? Qual o objetivo? É estudar a doutrina? Claro que é estudar, é compreender e tal. Mas o objetivo maior, né, é tornar a nossa vida mais feliz, né, mais tranquila, mais confortável, por meio de explicações dos fatos da vida e como que nós devemos, através da observação de nós mesmos, né, a gente mudar algumas atitudes, não nos curvando à opinião do outro, mas por experimentação. Vamos experimentar de um outro jeito, vamos viver de um outro jeito, vamos reagir de uma outra maneira, porque somos livres, não somos? Se a gente é livre, a gente tem o direito e o poder de experimentar fazer diferente, né? E é isso que o mestre faz, né? E como você tão bem falou, né? E depois a gente vai falar mais quando falar do Natal. Em nenhum momento no Evangelho a gente vê um desrespeito de Jesus à hierarquia, às leis, a todas as questões de organização, não é? Em nenhum momento ele nega as leis de Moisés, pelo contrário, ele reafirma de forma mais enfática, ele reafirma de forma mais consciente, fala: olha, a lei é essa mesma, só que assim, vocês não estão fazendo de jeito certo que a lei, né? Porque vocês estão aí escorregando, vocês estão sendo um pouco hipócritas em alguns momentos, fingindo para vocês mesmos que estão fazendo certo, porque a lei é essa mesma, né? Em nenhum momento Jesus nega a lei. E para deixar a coisa mais fácil ainda para as pessoas entenderem, resume as 10 leis em uma ou duas. Né? Então, assim, ninguém pode alegar que não entendeu. Jesus vem para simplificar, não vem para revolucionar. Né? Nesse apostolado de 3 anos, né? Ele vive um pouco mais de 30, Impressionante, né? A talvez, 3 anos. gente vive uma vida inteira e não faz isso, né? Em 3 anos ele entrega uma mensagem, mas ele entrega uma mensagem por meio do exemplo dele, da vivência dele, né? Uma mensagem que está aí permanecendo há mais de 2.000 anos, na qual impressionou a humanidade, tem modificado a humanidade, felizmente, mas que ainda precisamos seguir adiante e à frente para seguir esse modelo, porque o modelo ainda não está obsoleto. É isso que a gente quer dizer, né? Quer dizer, o modelo ainda está lá em cima, num patamar lá em cima. Ainda tem muito que a gente tem que caminhar, né, para poder chegar nesse modelo, não é, Maria Antônia? O que que você acha? Sim. Eu vou aproveitar que você pontuou uma questão interessante que nós vivemos hoje na sociedade, né? Jesus, quando veio para cá, houve todo um planejamento que nós sabemos dele, com um grupo de espíritos evoluidíssimos, crísticos, como ele, né? Com os quais ele contou com a colaboração no seu planejamento. Ele escolheu reencarnar naquela região, porque era a região que durante muito tempo foi preparada, né? E com a vinda de Moisés, introduzindo as regras sociais mais disciplinadas, né? Com a questão da disciplina mesmo estabelecida por Moisés, ele vem e reafirma as leis de Moisés e acrescenta uma nova proposta de lei, que você disse que resume quase que todas, que é amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, né? E é interessante porque quando Jesus faz isso, ele veio, ele não delegou para uma outra pessoa, para um outro espírito, né? E ele é um exemplo para nós da nossa conduta aqui na Terra, porque muitas vezes nós assumimos responsabilidades e até mesmo responsabilidades encarnatórias e nós tentamos fugir delas delegando para outras pessoas. E o Emmanuel, ele fala isso, o Saulo, que faz a apresentação do programa na TV, na FEB, ele faz essa análise das obras de Emmanuel, e ele cita exatamente numa live que ele faz sobre o Natal, ele aponta esse aspecto do cumprimento da lei, porque Jesus, ele cumpriu o que ele se propôs diante do Pai. E ele veio, embora soubesse da realidade social da época, da realidade jurídica da época, e ele sabia que poderia passar pelo que ele passou. Ele não tinha absoluta certeza, mas ele sabia de como funcionava a sociedade, já que ele via tudo isso, né? E ele acompanhou esse povo o tempo todo. Mas ele, aquela região, aquele povo foi preparado a partir do momento que eles aprenderam a existência de um Deus único, que deixaram de ser pagãos para acreditar no Deus único. Então, esse é um passo muito importante que, quando Jesus veio para cá, ele veio cumprindo a sua responsabilidade, e que nos é modelo, porque muitas vezes nós queremos fugir da raia dos nossos compromissos, seja o compromisso na sociedade, se rebelando contra as situações que a gente está vivendo. Não que não devamos fazer isso, mas é muito importante que quando a gente pretende protestar, nós procuremos entender os valores que regem o nosso comportamento, baseado exatamente nos ensinos de Jesus. Nós não podemos nos rebelar. E eu me lembro, inclusive, que Emmanuel fala muito do papel de Maria e de José, né? Que Maria estava grávida de Jesus e eles são obrigados, não é que eles são obrigados, mas era necessário atender ao recenseamento, né, estabelecido por César, e nós sabemos o motivo do recenseamento, eram motivos econômicos, né? E eles vão, e a Maria e José leva Maria por insistência dela, ela não deixou de ir, não fez corpo mole, foi junto, dar 200 quilômetros, quer dizer, não estava planejado que Jesus tinha que nascer naquela estrebaria. Estava planejado que ele iria reencarnar naquela época. Mas todo esse processo, todo esse sofrimento não estava nos planos, porque foi contexto. No entanto, por que foi contexto? Porque tanto José quanto Maria cumpriram as determinações naturais da sociedade da época. Então, eles nos são modelo de como também nós devemos nos comportar. E não sair rebelando de qualquer maneira, sem a gente ter muita noção do porquê nós estamos rebelando, né? É, nós podemos colaborar, nós podemos propor mudanças, nós estamos aqui para isso, mas nunca fazer de maneira violenta, de maneira agressiva, seguir exatamente o modelo que Jesus nos ensinou, que é o amor, a tolerância, o diálogo. Quando a gente lê a história de Maria escrita no livro Maria de Nazaré, é muito lindo como Maria, ela é muito firme na postura que ela tem ao receber a informação de que ela seria a mãe de Jesus e como ela se conduz durante todo o tempo enfrentando os sacerdotes também. Então, não é por acaso que Jesus também foi valente lá desde criança, enfrentando os sacerdotes lá na adolescência, né, no templo, porque ele teve também esse modelo dentro de casa. Então, a gente tem em Jesus o modelo e guia pela sua perfeição, mas teve alguém, seus pais, a sua família, que muito contribuiu para que ele crescesse assim. E ele desse conta da missão que ele tem. É isso que você está falando, é muito importante mesmo, ainda mais nos dias atuais, né? Que esse assunto é sempre trazido à tona, né? Que é sempre necessário a gente produzir mudanças na humanidade, mudanças no mundo, mas qual é o formato dessas mudanças? Como que elas devem ocorrer? De que forma, né? E o modelo está lá de novo. O modelo está lá de novo, quer dizer, a resposta para tudo, né? Não no sentido do destino, mas principalmente do como fazer, né? É só olhar o exemplo do mestre, né? Que, inclusive, nunca deixou de apontar o certo e o errado. Nunca Isso. deixou. Pelo contrário, né? O mestre diferenciava aquilo que ele considerava, encontrava como sendo bom e mal, dentro de um critério, dentro das leis divinas que ele trazia, que ele reafirmava. Mas como que ele se posicionava, né? Na maioria das vezes, para não dizer quase sempre, né, ele, com toda a autoridade moral que ele tinha, que era superior a qualquer um de nós, ele não julgava. Ele convidava, né, aquele que estava em erro, primeiro a uma reflexão, em segundo lugar a uma mudança. E é por isso que eu acho que esse modelo moral, né, é tão alinhado com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita é exatamente isso, né? Ela não condena, ela não julga, né? Ela convida cada um de nós a olhar para as nossas questões, de uma maneira íntima, da gente conosco, não precisa mais ninguém, fica a nosso critério a gente compartilhar o que a gente tem de sofrimento com quem a gente acha que pode compartilhar, mas no fundo, o processo é da gente conosco, né? E qual é o critério para a gente mudar? É nós que estabelecemos o passo, nós que estabelecemos a regra, né? Mas a gente tem que ter um compromisso, né? Um compromisso de mudança, não em relação aos outros, os que os outros vão achar de nós, mas em relação justamente a nós. Se nós precisamos encontrar, né, momentos de paz, de mais felicidade, de mais equilíbrio, o que que a gente precisa? A gente precisa de uma meta para tentar mudar aquilo que a gente considera incômodo nas nossas vidas, né? E é isso que todo mundo poderia fazer de uma maneira individual, em vez de se, muitas vezes, né, se preocupar com outras questões que são externas, né? O mundo mudaria em um segundo, né, Maria Antônia? Se cada um de nós pudesse fazer, aplicar esse modelo individualmente para cada um de nós, não é verdade? Tem uma frase que eu acho muito, muito importante, né? Que é aquela que diz assim: se eu tenho dúvida se eu devo ou não devo agir dessa ou daquela forma, eu paro e penso: o que Jesus faria se ele estivesse em meu lugar? Isso é a gente agir com base no modelo, porque se eu conheço as recomendações dele, eu conheço as bem-aventuranças, eu conheço o Evangelho, eu vou pelo menos refletir o que Jesus diria ou ele faria se estivesse no meu lugar, né? É, Eu acho isso é que essa é forte. uma oportunidade muito grande da gente se conduzir na vida, né? Isso é forte, porque a gente tem condição de colocar o um modelo à nossa frente, né? E a gente se depara em alguns momentos de uma maneira incapaz, né? Às vezes a gente fala assim, não consigo, né? Mas é importante que a gente faça esse exercício, né? É muito importante, né? Ou, como muitas outras vezes, a gente vai falar, nossa, eu acho que. Tá, eu acho que dá para fazer. E tenta fazer e dá certo, né? Então, não é por tentativa e erro. Ninguém está aqui cobrando nada de ninguém, né? Esse processo é um processo de reforma íntima, de melhora íntima, né? Que é constante. Nós temos aí milênios à frente para a gente poder continuar trabalhando. Mas o mestre está ali como modelo, porque ele veio em pessoa e continua entre nós, né? Eu queria aproveitar para dar boa noite aqui para tantos outros que se juntaram a nós, ó, a Patrícia Elias, a Leila Dias, que está lá, está lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Luiz Carlos Bortolã, a Fátima Balistieri, Rubens Kier, que está sempre com a gente, a Gilvanete Guidolin, que é minha colega lá da União Espírita. Olha, boa noite a todos vocês. Se vocês quiserem colaborar, com alguma sugestão, com alguma ideia, alguma pergunta, alguma reflexão, fiquem à vontade para que a gente possa enriquecer ainda mais aqui a nossa conversa, tá bom? Maria Antônia, eu queria passar agora um pouco mais ao assunto Natal mesmo, né? Que é, assim, essa comemoração, né, que estamos aproximando a uma semana, que é incontestável, né? A psicosfera muda, né? O coração das pessoas parece que fica um pouco mais doce, a gente fica até um pouco mais brando, é como se fosse, entre aspas, uma mágica, né? Mas eu queria que você me ajudasse a refletir, né? Por que que o Natal é tão importante, né? Qual é o real significado dele nas nossas vidas, obviamente mais alinhado à luz da doutrina espírita, né? E como é que a gente deve viver, né? Relembrar, né, esse momento da vinda desse modelo para nós, que é algo que é um presente assim de valor incalculável, né, de um amor assim incomensurável do nosso Pai trazendo esse presente para nós, né, fazendo possível com que esse irmão possa vir até nós e dar esse recado para nós, esse exemplo. Qual é o significado? Por que que isso é tão importante para nós, Maria Antônia? Bom, todos hoje pensam no Natal, muito mais com o movimento financeiro, movimento, um comércio, né? E a gente percebe isso pelas próprias crianças. Hoje em dia, eu digo hoje em dia, bem recente mesmo, né? As crianças, elas não identificam o Natal como o nascimento de Jesus, né? A não ser aquelas que estudam em escolas que têm uma conduta religiosa, né? Independente da escola, mas que tem essa proposta, ou cujas crianças frequentam um núcleo religioso, mas crianças cujos pais, cujas crianças estudam em escolas que não têm essa vertente e cujos pais também não lidam com isso, vão mais pela linha do materialismo, elas identificam o Natal como sendo o Natal do presente, o Natal do Papai Noel. E nós sabemos que, primeiro, Jesus, ninguém sabe exatamente a data que Jesus nasceu. Existem alguns historiadores que chegam a comentar que seu nascimento teria ocorrido em outubro, outros mais tarde, mas ninguém sabe exatamente a data. Até porque, como eu disse, as informações que a gente tem dos historiadores não tem quase, né? Eles também buscaram os dois evangelistas, em Lucas e Mateus. Porém, como tem toda uma história que nós não vamos tomar tempo aqui, tem toda uma história, e é interessante o pessoal buscar aí na internet, da história da evolução do Natal, né? E que foi estabelecida essa data porque era uma data que se comemorava, era uma festa pagã que se comemorava o deus Apolo, que era o que levava o sol, né? E como o início do inverno se dava nesse período, naquela região, né? Então, eles faziam todas essas festas, essas homenagens ao deus Apolo para que trouxesse o sol novamente. Isso era uma festa tradicional, grandiosa e tudo mais. Aí a igreja, para atrair mais as pessoas para a questão do cristianismo, né, propôs, então, comemorar-se o Natal no mês de dezembro, que na prática seria no dia 22, mas acabou sendo dia 25. E aí, isso se tornou cultural, porque isso aconteceu lá nos idos de 380, por aí, não me lembro bem a data, mas faz muito tempo, né? E aí é lógico que esse processo vai se repetindo, e todos os núcleos que são intitulados cristãos, né, eles comemoram nesse período. E é ruim? É certo? Errado? Não, pelo contrário. É muito importante porque quando toda uma humanidade para comemorar, para homenagear o nascimento de Jesus, o que você falou, você cria uma psicosfera em torno da Terra de mais amorosidade, de mais espiritualidade, né? Porque se muitos estão pensando aí no, nas comilanças, nas festanças, tem muitos núcleos religiosos que se preparam durante esse tempo com orações, preparando as crianças para as homenagens do Natal, até mesmo os adultos, né? E isso vai mudando a psicosfera terrestre. Então, há um grande número de pessoas que proporciona essa melhoria do ambiente. E, naturalmente, aumenta a nossa conexão com a espiritualidade mais elevada. E, com certeza, essa vibração positiva, toda essa homenagem que nós fazemos aqui na Terra para Jesus, lembrando dele, lembrando da sua vida, dos seus ensinamentos, como que nós estamos fazendo agora. Essas informações atingem aqueles que nos ouvem, depois vai atingir outras pessoas que vão ouvir. Então, nós fazemos uma multiplicação de informações e de homenagens. E, ao mesmo tempo, estabelecemos a conexão com o alto, E essa conexão, essa vibração nossa atinge os planos elevados. E aí a espiritualidade do bem consegue envolver a Terra de energias muito boas, muito positivas. E entre as pessoas também ocorre maior amorosidade. Tem famílias que brigam o ano inteiro, mas por conta de manter a tradição do Natal, acabam se encontrando, muitas pessoas se perdoam mutuamente nesse período, né? Então, o Natal, ele é extremamente importante, embora algumas linhas religiosas não comemorem, porque diz que não é agora que Jesus nasceu e não valoriza tanto, mas a maioria, e principalmente as doutrinas cristãs, elas comemoram e elas estão colaborando para que haja uma energia, uma vibração muito mais positiva em torno do nosso planeta, que nós estamos precisando muito, porque estamos aí na porta de passarmos para um planeta de regeneração, né? A gente já sabe como é que nós estamos vivenciando. E, ao mesmo tempo, eu gostaria de pontuar o papel do Natal como a representação, o que ele representa e deve representar para nós. Se ele é o nascimento de Jesus, que veio nos ensinar o reino de Deus e nos trouxe, o principal ensinamento dele foi o amor, nós fazemos a seguinte pergunta. Jesus já nasceu em cada um dos nossos corações? Quando é que esse Natal de fato se realiza em nós? E é interessante porque o Natal ele pode se realizar de diferentes maneiras, tanto no aspecto positivo quanto no aspecto que a gente nem sequer imagina. Por exemplo, quando alguém recebe o diagnóstico de uma doença grave. A gente pensa que essa pessoa, a gente olha para essa pessoa como algo muito pesado, muito difícil, e alguns até interpretam como injustiça de Deus, porque não entende a causa. Só que muitas pessoas, perdão, elas vão acabar tendo esse nascimento de Jesus em si nessa experiência. Então, muitas vezes, a gente vivencia o Natal, um encontro com Jesus. Sim, pode ocorrer no Natal, mas muitas pessoas vivenciaram antes. Aqueles que passaram por experiência com Covid e teve alta. Aqueles que vivenciaram muitas experiências difíceis, dolorosas, de perdas significativas, ou até mesmo perdas materiais, né? Experiências que causaram uma mudança profunda de atitude. Então, o Natal, ele representa a necessidade da nossa transformação. Em algumas pessoas, o Natal, ele se dá nos momentos de sofrimento. Em outras, ele se dá nos momentos de alegria. Mas é importante entender que o significado do Natal é o renascimento em nós. Cada um de nós precisa fazer essa transmutação das nossas dificuldades em benefício para a nossa mudança de comportamento. Que é o que a doutrina propõe, né? A transformação, a autotransformação. Você sabe que eu estava ouvindo você, né? Eu ia justamente comentar exatamente isso, pedir para você adicionar, né, no seu, na sua reflexão essas questões, né? Principalmente, né, pensando numa mensagem que a gente poderia direcionar àqueles que estão conosco agora, né? De como, né? Como explicar, como vivenciar e refletir, né, sobre os diferentes momentos da vida. Nos quais a gente passa por natais mais alegres e mais tristes, né? Então, independentemente do que acontece, né, o Natal sempre vem, né? E é sem dúvida, a gente vai acumulando, né, ao longo da vida, experiências de natais mais alegres, natais não tão alegres, né, mais desafiadores, né? E é justamente isso que você falou, né? O que a doutrina espírita tem a ver com isso, né? Como que a gente deve entender essas questões e, ao mesmo tempo, procurar achar em nós, né, as forças necessárias para encontrar mais fé, mais esperança, para a gente seguir adiante, né? Então, eu acho que o Natal nos ajuda a relembrar sempre, né, que o Mestre é o nosso guia, o nosso modelo, que ele veio até nós e está conosco, né? E eu acho que aqueles que vão vivendo vão percebendo isso, né? Principalmente depois de passar por uma tempestade, como você falou, né? Quando vê a bonança, vê o quanto ele teve apoio, ele ou ela teve esse apoio, né? Para ultrapassar aquela barreira ou passar por aquela tempestade, né? Então a gente serve, né? O Natal serve para a gente relembrar, né? E reconhecer o amor incomensurável do Mestre por nós, né? E da responsabilidade que ele ainda declara ter por nós. Ele declara uma responsabilidade por nós. Ele está conosco, né? Nos envolvendo não diretamente, né? Mas através dos prepostos, de todas as circunstâncias, dos espíritos benfeitores, de todas as articulações e oportunidades que nós temos na vida, né, para que a gente possa seguir nesse projeto. Porque é um projeto, né? Não é um projeto de uma existência, né? É um projeto de evolução de muitas vidas, né, nas quais nós estamos aqui hoje aprendendo um conjunto de lições, né, e que mais para frente vamos estar aprendendo outras lições. Se a gente não aprendeu as de hoje, o nosso pai é tão bondoso que ele repete as lições até que a gente aprenda, né? Mas independentemente de tudo isso, o mestre está conosco, né? Então, eu acho que o Natal inspira a gente, né, a buscar em nós essa coragem, essa fé, né, essa esperança para a gente continuar essa caminhada evolutiva, né? E mais gente se juntou a nós aqui. Deixa eu ver aqui, a minha prima Luciana, a Elô, a Isabel, a Rose, né? A Rose está dizendo aqui: temos que viver o Cristo 365 dias do ano, não só no Natal. Correto. Eu acho que o Natal, né, Rose? O Natal, ele dá um reset, né? Ele dá assim uma padronizada, né, na energia, né, na psicosfera do mundo, e que a gente, ou pelo menos um grande volume de almas, se sincronize, se sintoniza na mensagem do Evangelho, né? Eu acho que essa é a importância maior do Natal, para que a gente possa, no mesmo momento, né, se sintonizar nessa proposta do Mestre, né? E eu acho que isso pode facilitar um novo impulso de progresso, né? A Leila está dizendo aqui: irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do Cântico Milagroso dos Anjos. Recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros, né? Boa nova, boa vontade, palavras de Emmanuel. Aqui a Leila está colocando aqui. A Leila está comentando assim: a proposta é o amor, que possamos nos esforçar, exemplificando o amor a cada dia, aqui e agora. Leila, muito obrigado por nos ajudar aí a refletir sobre esse tema tão importante, né? Maria Antônia, estamos chegando aqui no finalzinho da nossa reflexão. Eu acho que a gente poderia, para finalizar, se você quiser rapidamente, talvez em 2 ou 3 minutos, eu sei que é um desafio, se quiser comentar um pouquinho sobre o papel aí satélite, mas de apoio imprescindível, né? Já que a gente está falando de Natal, dessa família, né? Então você já falou um pouquinho de Maria. Se você quiser comentar um pouquinho sobre José, para que a gente possa ir encerrando aí essa reflexão aí, sobre o Natal e sobre a vinda, a comemoração da vinda de Jesus aqui entre nós. É bom que você pontue esse aspecto, porque de fato a gente acaba sempre centralizando, focando em Jesus. De fato é necessário, porque ele é o nosso modelo e guia, né? E ele, como a Leila falou, ele veio nos ensinar o amor e nós precisamos exercitar esse amor. Mas, como eu já citei, se não tivesse a família que ele teve, ele teria tido muito mais dificuldades. Porque se espiritualmente Maria já estava mais preparada, porque ela foi escolhida, né, para vir, e José também foi. Porém, ele já estava aqui e ela veio bem depois, né? E a gente conhece todo o contexto histórico da vinda deles. Mas eles foram muito unidos, né? Em dar condições para que Jesus pudesse desempenhar sua tarefa. Porque Jesus, muito pequenino, já manifestava amor pelo outro. É bonita a gente ver a história da reação de Maria e mesmo de José quando Jesus, pequenino, ainda com 5 anos, ele andava pela rua ali onde eles moravam e tinha alguém muito pobre, muito sofrido, alguém doente, ele pegava pela mão e levava na casa dele, pedia para a mãe, para o pai, para dar-lhe comida, para tratar do ferimento. Ele, com muita firmeza de criança, fazia isso. Então, ele veio realmente como modelo, ao ponto de muitas vezes Maria ficar assustada com a reação, com a atitude do próprio filho. E ela temia, porque ela conhecia a sociedade que vivia. Ela vivia com o coração muito preocupado com o que pudesse vir a acontecer com esse menino. E da mesma forma foi José, né? José também teve essas dificuldades, e ainda teve dificuldade de entender todo o contexto, porque ele tinha vivido muito fortemente a cultura judaica lá no templo, né? Porque os homens iam ao templo se preparar. Mas o que é importante é que eles dois demonstram para nós a importância da família, do quanto os filhos necessitam ter a união da família, ter o amor dos seus pais, independente se estão juntos ou não, né? Cada um tem a sua escolha, muitas vezes tem dificuldade da convivência. Mas os filhos necessitam do amor do pai e do amor da mãe. Natural que seria interessante estarem juntos. É isso que é o nosso desejo, que família é isso, é pai, mãe e filho juntos, né? Mas aquele que ainda não é possível, ou que não é mesmo, por razões N, mas que esses filhos sejam amados por seus pais. E que um não use o outro para conquistar mais, mas pelo contrário, em se tratando de educação, que os pais saibam amar seus filhos. Porque nós jamais, como disse o Jorge Elahá, nós jamais nos divorciamos dos filhos, de pais, porque nós continuaremos sempre ligados a eles. Então, nós temos o compromisso já planejado na espiritualidade para estar com eles, nossos filhos. Então, no Natal, nós não podemos lembrar dos nossos filhos, das nossas famílias, apenas para fazer a ceia do Natal, para dar presentes, mas lembrar do nosso papel de pais junto desses filhos, e que assim como Maria e José escolheram cuidar de Jesus, porque quando eles foram, lhes foi dito que fariam essa experiência, eles poderiam ter negado, mas eles aceitaram. Nós também aceitamos no nosso planejamento encarnatório sermos pais, sermos mães dos nossos filhos, e nós precisamos cumprir essa missão para que nossos filhos possam encontrar o nascimento de Jesus em suas almas e retornarem à espiritualidade mais fortes, mais confiantes na força divina. Excelente, excelente, Maria Antônia. Acho que excelente conclusão, né? Embora esse assunto nunca seja esgotado, né? Não é, não conseguimos esgotar esse assunto, mas esse fechamento, né? No que se refere a essa reflexão breve sobre a importância da família, mas acima de tudo do amor, né? Eu acho isso fundamental. E mais uma vez, Jesus traz esse modelo de amor incondicional, de honrar o pai, honrar a mãe, e de amor incondicional também dos pais pelos seus filhos. Excelente. E nós chegamos às 20 horas, já são 20 horas, já estamos há uma hora aqui, conversando sobre esse tema tão importante, nessa conversa tão agradável, mas precisamos encerrar. Eu queria agradecer imensamente aqui a participação de todos vocês, né? Esperando realmente que essa reflexão tenha sido útil, proveitosa para as vidas de todos nós. Agradecer imensamente a Maria Antônia, desejar a todos um Natal realmente cheio de bênçãos, de esperança, mas acima de tudo de coragem, para que nós possamos entender que o modelo existe e que ele está entre nós. E que nós devemos seguir adiante com muita coragem, na certeza de que estamos amparados, estaremos sempre amparados pelo nosso Mestre. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu fico por aqui, passo a palavra final à Maria Antônia para que possa também fazer seus comentários finais e uma prece de encerramento. Boa noite, até uma próxima oportunidade. Eu quero agradecer profundamente essa oportunidade de hoje, Francisco. Foi muito gostoso poder ler, poder estudar, ouvir palestras, porque a gente sempre se prepara para vir para o programa, né? E foi assim muito gostoso. Senti muita presença de Maria, a presença de Jesus, sabe? Gratidão enorme, né? Que todos nós possamos ter dentro de nós o nascimento de Jesus, como Maria de Magdala teve, como teve Pedro quando negou Jesus, como teve Paulo de Tarso no caminho de Damasco. Que nós possamos ter esse encontro com Jesus, que ele nasça em nossos corações e nos ofereça a fé, a esperança na vida. Muito obrigada. E elevemos então o nosso pensamento a Ele, aos nossos bons amigos espirituais e, sobretudo, ao Pai, agradecendo profundamente, primeiro pela nossa bênção de vida, pela oportunidade de estarmos aqui encarnados e já termos progredido até esse momento tanto que já progredimos. Obrigada, Senhor, por todos os recursos que nos são dados. Obrigada, Senhor, pelo nosso lar, pela nossa família, por todos os recursos espirituais e materiais que estão à nossa disposição para o nosso progresso espiritual. Agradecemos imensamente a Jesus todos os seus ensinamentos que falam alto até hoje em todos os cantos do mundo. Que a sua paz, que a paz do Senhor bom Deus e dos nossos bons amigos espirituais permaneça conosco nesta noite e na semana que se segue. Que todos tenham um Natal cheio de luz, de bênçãos, de preces, sobretudo nesse momento em que o nosso planeta necessita das nossas vibrações e do nosso amor. E em particular pela nossa pátria, a pátria do Evangelho de Jesus. Muito obrigada, que Deus os abençoe, uma boa noite a todos. Que assim seja. Paz e luz a todos. Boa noite. Boa noite.